Olá, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 94 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Eu sou como Deus me criou. Hoje continuamos com a única ideia que traz salvação completa, a única declaração que faz com que todas as formas de tentação não tenham nenhum poder, o único pensamento que silencia e desfaz inteiramente o ego. Tu és como Deus te criou. Os sons desse mundo estão em silêncio. As cenas desse mundo desaparecem e todos os pensamentos que esse mundo jamais conteve são eliminados para sempre por essa única ideia. Aqui se realiza a salvação. Aqui se restaura a sanidade. A verdadeira luz é a força e força é a impecabilidade. Se permaneces tal como Deus te criou, tens que ser forte e a luz tem que estar em ti. Aquele que assegurou a tua impecabilidade tem que ser a garantia da força e da luz também. Tu és como Deus te criou. A escuridão não pode obscurecer a glória do Filho de Deus. Tu estás na luz, forte na impecabilidade em que foste criado e na qual permanecerás por toda a eternidade. Hoje, mais uma vez, dedicaremos os primeiros 5 minutos de cada hora em que estiveres acordado à tentativa de sentir a verdade em ti. Começa estes momentos de busca com estas palavras: Eu sou como Deus me criou. Sou seu filho por toda a eternidade. Agora, tenta alcançar o Filho de Deus em ti. Esse é o ser que nunca pecou, nem fez uma imagem para substituir a realidade. Esse é o ser que nunca deixou a sua casa em Deus para andar incerto pelo mundo. Esse é o ser que desconhece o medo e para quem a perda, o sofrimento ou a morte são inconcebíveis. Para alcançar essa meta, nada te é requerido, exceto deixar todos os ídolos e autoimagens de lado. Ultrapassar a lista de atributos bons ou maus que atribuíste a ti mesmo e esperar pela verdade em silenciosa expectativa. O próprio Deus prometeu que ela seria revelada a todos aqueles que a pedissem. Tu estás pedindo agora. Não podes falhar, porque ele não pode falhar. Se não cumprires o requisito de praticar durante os primeiros 5 minutos de cada hora, pelo menos lembra-te, de hora em hora. Eu sou como Deus me criou. Sou seu filho por toda a eternidade. Hoje, diz a ti mesmo frequentemente que tu és como Deus te criou, e certifica-te de responder a todo aquele que parecer irritar-te com essas palavras. Tu és como Deus te criou. Tu és seu filho por toda a eternidade. Esforça-te o máximo possível para fazer os exercícios de hoje a cada hora. Cada um que fizeres será um passo gigantesco em direção à tua liberação e um marco no aprendizado do sistema de pensamento que esse curso propõe. Eu sou como Deus me criou. Citação do dia. Eu lanço luz ao redor de meus problemas hoje. Eu alinho meu pensamento com a mente de Deus, alinhando a mim mesma com amor. Em Deus, todas as coisas são possíveis, e minha mente é parte da de Deus. Que eu possa cocriar com Deus hoje os milagres do amor. O que parece ser um problema é meramente um lugar onde um milagre espera. Eu banho com meu amor todos os meus problemas, que o poder de Deus possa se mover através de mim e solucioná-los. Eu dependo dos milagres, pois não existe limite para que o amor de Deus, para o que o amor de Deus pode fazer. Querido Deus, eu coloco em suas mãos cada problema que eu tenho, e eu sei que eles serão resolvidos. Milagres acontecem naturalmente para você, querido Deus, e eu sei que eles são feitos para mim. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Eu sou como Deus me criou. Sou seu filho por toda a eternidade. Tu és como Deus te criou. Tu és seu filho por toda a eternidade. Um beijo enorme e até a próxima lição. Tchau, tchau.